Fecheiro 6, página 47. Nick Dan, o dia de. Primeiro esperei pela polícia na cozinha, mas o cheiro acre da chaleira queimada estava a acumular-se na parte de trás da garganta, sublinhando a minha necessidade de vomitar. Por isso fui até ao alpendre da entrada, sentei-me no degrau de cima e obriguei-me a ficar calmo. Continuei a tentar ligar para o telemóvel de Amy e continuou a ir parar ao correio de voz, com aquela promessa cadenciada e rápida de que responderia ao telefonema. Amy respondia sempre aos telefonemas. Já tinham passado 3 horas, eu tinha deixado 5 mensagens e Amy ainda não tinha telefonado. Não estava à espera que o fizesse. Ia dizer à polícia que Amy nunca teria saído de casa com a chaleira ligada, nem com a porta aberta, nem com uma peça à espera de ser passada a ferro. Era uma mulher que fazia as coisas e não era pessoa de abandonar um projeto. Por exemplo, o marido a precisar de remodelação, mesmo que decidisse que não gostava dele. Tinha feito uma triste figura na praia das Fiji durante a nossa lua de mel de 2 semanas, singrando lentamente através das inúmeras páginas místicas da crónica do pássaro de corda, lançando-me olhares irritados enquanto eu devorava policial atrás de policial. Desde a mudança para o Missouri e da perda do emprego que a sua vida girava, degenerava, em torno da conclusão de infindáveis projetos minúsculos e inconsequentes. O vestido teria sido passado a ferro. E havia a sala com sinais que apontavam para uma luta. Eu já sabia que ela não ia telefonar. Queria que começasse a parte seguinte. Era a melhor altura do dia, com o céu de julho totalmente limpo, o lento ocaso transformado num projetor ao oriente, tornando tudo dourado e luxuriante, como um quadro flamengo. A polícia apareceu. Parecia uma situação informal. Comigo ali, sentado nos degraus, uma ave noturna a cantar na árvore, aqueles 2 polícias a saírem do carro em passo vagaroso, como se viessem para um piquenique nas redondezas. Os polícias eram os miúdos, na casa dos 20 e poucos anos, confiantes e pouco inspirados, acostumados a acalmar pais preocupados de adolescentes que não voltavam para casa à hora marcada. Uma rapariga hispânica, com o cabelo apanhado numa longa trança escura, e um negro com pose de fuzileiro. Cartago tinha-se tornado um bocadinho, menos caucasiana enquanto eu estivera fora. Mas continuava a existir uma segregação tão grande que as únicas pessoas de cor que eu via no meu dia-a-dia tendiam a ser vagabundos ocupacionais, estafetas, paramédicos, carteiros, polícias. Este lugar é tão branco que chega a ser perturbador, disse Amy, que na mistura de raças de Manhattan contava apenas com uma única afro-americana entre as suas amigas. Eu acusei-a de querer realizar uma operação de branqueamento étnico com as minorias como pano de fundo. Não correu bem. Senhor Dan, sou a agente Velasquez, disse a mulher, e este é o agente Riordan. Disseram-nos que está preocupado com a sua mulher, não é? Riordan olhou para o fundo da estrada, chupando um repousado. Vi os seus olhos seguirem um pássaro que voava como uma seta sobre o rio. Depois virou o olhar, novamente na minha direção, com os seus lábios contraídos a dizerem-me que via o mesmo que toda a gente. Tenho uma cara que dá vontade de esmurrar. Sou um miúdo irlandês, de classe média, aprisionado no corpo de um perfeito otário endinheirado. Sorriu muito para compensar o meu rosto, mas isso só resulta às vezes. Na universidade ainda usei óculos durante uns tempos, óculos não graduados, com lentes transparentes, que eu achava que me conferiam uma fisionomia afável e pouco ameaçadora. Tu tens a noção que isso ainda te dá um ar mais convencido? Perguntou Gou. Deitei-os fora e comecei a sorrir ainda mais. Fiz sinal aos polícias para entrarem. Entrem e vejam. Subiram os degraus, acompanhados pelo tilintar e ruçagar dos seus cintos e armas. Parei à porta da sala e apontei para a destruição. Oh! Exclamou o agente Riordan, fazendo estalar as articulações dos dedos. Pareceu menos enfadado, de repente. Riordan e Velasquez inclinaram-se para a frente, nos seus lugares, à mesa da casa de jantar, enquanto me faziam todas as perguntas iniciais. Quem? Onde? Quanto tempo? As suas orelhas estavam literalmente arrebitadas. Tinham feito um telefonema longe do alcance dos meus ouvidos e Riordan informou-me que vinham detetives a caminho. Senti o orgulho solene de ser levado a sério. Riordan estava a perguntar-me pela segunda vez se tinha visto desconhecidos por ali ultimamente e a recordar-me pela terceira vez os bandos de sem-abrigo que vagueavam agora por Cartago quando o telefone tocou. Lancei-me numa correria através da sala e agarrei-o. Uma voz mal-humorada de mulher. Senhor Dan, daqui fala da Comfort Hill Assisted Living. Era o sítio onde eu e a Gou tínhamos internado o nosso pai, que sofria de Alzheimer. Não posso falar agora, depois telefono-lhe, disse eu rispidamente e desliguei. Eu desprezava as mulheres que trabalhavam em Comfort Hill. Não esboçavam um sorriso, uma palavra de conforto. Mal pagas, extremamente mal pagas, sendo provavelmente essa a razão para nunca sorrirem, nem dizerem palavras de conforto. Eu sabia que a minha raiva em relação a elas estava mal direcionada. O facto de o meu pai continuar vivo, enquanto a minha mãe já estava debaixo da terra, deixava-me completamente furioso. Era a vez de Gou mandar o cheque. Tinha a certeza absoluta de que em julho era a vez de Gou. E também tinha a certeza de que ela estaria convencida que era a minha. Já tínhamos passado por aquilo antes. Gou dizia que devíamos andar ambos a esquecermos inconscientemente de enviar esses cheques, pois o que na realidade queríamos era esquecer o nosso pai. Eu estava a contar a Riordan sobre o homem desconhecido que vira na casa deixada vaga pela nossa vizinha, quando a campainha da porta tocou. Parecia tão normal como se eu estivesse à espera de uma pizza. Os dois detetives entraram com um cansaço próprio de fim de turno. O homem era alto e magro, com um rosto que afunilava num queixo muito estreito. A mulher era surpreendentemente feia. Transcendia descaradamente a fialdade quotidiana. Olhos redondos, minúsculos, incrustados como botões. O nariz comprido e deformado. A pele cheia de altinhos. Cabelo comprido, escorrido, da cor de um coelhinho emboeirado. Eu sinto afinidade por mulheres feias. Fui criado por um trio de mulheres que eram pouco atraentes. A minha avó, a minha mãe, a minha irmã. E todas elas eram boas mulheres, inteligentes, bondosas, divertidas e enérgicas. Amy foi a primeira rapariga bonita com quem namorei a sério. A mulher feia falou primeiro, um eco da agente Velasquez. Senhor Dan, sou a detetiva Rhonda Boney. Este é o meu parceiro, o detetive Jim Gilpin. Disseram-nos que está preocupado com a sua mulher? O meu estômago roncou suficientemente alto para todos nós ouvirmos, mas todos fingimos não ouvir. O senhor não se importa que demos uma vista de olhos? Perguntou Gilpin. Tinha uns grandes papos debaixo dos olhos e uns pelos brancos e ralos no bigode. A camisa não estava amarrotada, mas usava-a como se estivesse. Tinha ar de quem tresandava a cigarros e a café, embora isso não acontecesse. Cheirava a sabonete Dial. Acompanhei-os durante os poucos passos que os separavam da sala. Apontei mais uma vez para os estragos, onde os dois polícias mais jovens estavam cuidadosamente ajoelhados, como que à espera de serem descobertos, a fazer algo de útil. Bonney levou-me até uma cadeira na casa de jantar, longe dos sinais de luta, mas de onde continuavam a ser visíveis. Rhonda Bonney fez-me repetir as mesmas coisas que já dissera a Velázquez e Riordan, com os seus olhos atentos de pardal cravados em mim. Gilpin agachou-se sobre um joelho, avaliando a sala. Telefonou a amigos ou familiares? Pessoas com quem a sua esposa possa estar? Perguntou Rhonda Bonney. Eu não, ainda não. Acho que estava à vossa espera. Ah! Ela sorriu. Deixe-me adivinhar. É o mais novo da família. O quê? É o filho mais novo. Tenho uma irmã gêmea. Senti que havia ali um juízo de valor implícito. Porquê? Já a referida de Amy estava deitada no chão, intacta, contra a parede. Era um presente de casamento, uma obra-prima japonesa que Amy guardava todas as semanas, quando a empregada da limpeza lá ia, porque tinha a certeza de que ela a partiria. Foi apenas um palpite em relação ao motivo para ter ficado à nossa espera. Está habituado a que seja sempre outra pessoa a assumir o comando, disse Bonney. Acontece o mesmo com o meu irmão mais novo. Tem a ver com a ordem do nascimento. Escrevinhou qualquer coisa num bloco de apontamentos. Está bem. Encolhi os ombros com irritação. Também precisa que lhe diga o meu signo ou podemos começar? Bonney sorriu-me bondosamente à espera. Fiquei à espera para fazer alguma coisa porque é óbvio que ela não está com nenhuma amiga, disse eu apontando para a confusão na sala. Vive aqui há quanto tempo, Sr. Dunn? 2 anos? Perguntou ela. Faz 2 anos, em setembro. Vindo de onde? Nova Iorque. Da cidade? Sim. Ela apontou lá para cima, pedindo autorização, sem pedir. E eu acenei, afirmativamente, e seguia com Gilpin atrás de mim. Era escritor. Deixei escapar, sem conseguir controlar-me. Mesmo agora, estando ali já há 2 anos, não conseguia suportar o facto de alguém pensar que aquela era a minha única vida. Impressionante! Exclamou Bonney. De quê? Perguntou Gilpin. Regulei a cadência da resposta pela subida da escada. Escrevia para uma revista. De grau. Escrevia sobre cultura pop. De grau. Para uma revista masculina. De grau. Ao cimo da escada virei-me e vi Gilpin a olhar para trás, para a sala. Virou-se rapidamente. Cultura pop? Indagou ele ao começar a subir. O que é que isso implica, exatamente? Cultura popular, repliquei. Chegámos ao cimo das escadas, onde Bonney esperava por nós. Filmes, televisão, música, mas nada de artes nobres, nada de grandiloquente. Estremeci. Grandiloquente? Mas que ar de superioridade. Provavelmente vocês, seus parolos, precisam que traduzam o meu inglês, vírgula. De gente instruída da costa leste, vírgula, para o inglês popular do Midwest. Eu escrevo umas coisas que me vêm à cabeça, depois de ver umas fitas. Ela adora filmes, disse Gilpin, gesticulando em direção a Bonney. Esta acenou com a cabeça numa confirmação silenciosa. Agora sou proprietário do bar, na Baixa, acrescentei. Também dava aulas numa escola superior de educação, mas acrescentar isso pareceu-me de repente um ato demasiado desesperado. Eu não estava a ter um encontro romântico. Bonney estava a espreitar para dentro da casa de banho, fazendo com que eu e Gilpin parássemos no corredor. O bar? Disse ela. Conheço. Andava com vontade de passar por lá. Adoro o nome. Muito meta. Parece uma jogada inteligente. Disse Gilpin. Bonney dirigiu-se para o quarto e nós seguimos-la. Uma vida rodeada de cerveja não deve ser má. Às vezes a resposta está no fundo de uma garrafa, disse eu. E depois voltei a pestanejar diante de uma observação tão pouco própria. Entramos na casa de banho. A quem o diz? Riu-se Gilpin. Estão a ver que o ferro ainda está ligado? comecei eu. Bonnie assentiu. Abriu a porta do nosso espaçoso quarto de vestir e entrou lá para dentro. Acendendo a luz e passando as mãos enfiadas em luvas de látex sobre camisas e vestidos à medida que avançava para o fundo. Emitiu um ruído súbito, inclinou-se e virou-se, segurando uma caixa perfeitamente quadrada, embrulhada em papel prateado. Senti um aperto no estômago. Alguém faz anos? Perguntou ela. É o aniversário do nosso casamento. Bonnie e Gilpin contraíram-se ambos como aranhas e fingiram que isso não acontecera. Quando voltámos à sala, os agentes jovens tinham sido embora. Gilpin ajoelhou-se a analisar a otomana virada ao contrário. Estou um bocadinho assustado, como é óbvio. Comecei. Não o censuro por isso, Nick, disse Gilpin muito sério. Tinha os olhos azul claros, que tremelicavam, um tique enervante. Podemos fazer alguma coisa? Para encontrar a minha mulher? Porque não há dúvida de que ela não está aqui. Bonnie apontou para a fotografia de casamento na parede. Eu, de smoking, um sorriso pregado no rosto, que me deixava os dentes à mostra, os braços curvados formalmente à volta da cintura de Amy. Ela com o cabelo louro em caracóis apertados e fixados com laca. O véu a esvoaçar com a brisa da praia em Cape Cod. De olhos regalados porque pestanejava sempre no último minuto. E estava a esforçar-se para que isso não acontecesse. No dia a seguir ao dia da independência, com o enxofre do fogo de artifício misturado com o sal oceânico. Era verão. Cape Cod tinha sido bom para nós. Lembro-me de descobrir, passado alguns meses, que Amy, a minha namorada, também era bastante rica, filha única e muito querida de pais com gênio criativo. Uma espécie de ícone, graças a uma coleção de livros homónima que eu tinha uma vaga ideia de ter visto em criança. Incrível Amy. Amy explicou-me isto em tom calmo e comedido, como se eu fosse um doente que despertara de um coma, como se já tivesse tido de o fazer muitas vezes antes e as coisas tivessem corrido mal. A confissão de uma riqueza recebida com demasiado entusiasmo, a revelação de uma identidade secreta que não foi criada por ela. Amy contou-me quem era e o que era, e depois fomos à casa historicamente classificada dos Elliots em Nantucket Sound. Fomos velejar juntos e eu pensei, sou um rapaz do Missouri a rasgar o oceano com pessoas que viram muito mais mundo do que eu. Se começasse agora a ver coisas, a viver à grande, mesmo assim não conseguiria alcançá-los. Isso não me deixou com inveja. Deixou-me contente. Nunca aspirei a riqueza ou fama. Não fui criado por pais sonhadores que imaginavam o filho como futuro presidente. Fui criado por pais pragmáticos que viam o filho como um futuro empregado administrativo, ganhando a vida de alguma forma. Para mim já era suficientemente estarrecedor estar na proximidade dos Elliots, navegar através do Atlântico e regressar a uma casa sumptuosamente restaurada, construída originalmente em 1822 por um capitão de caça à baleia, e aí preparar e comer refeições orgânicas, comidas saudáveis, cujos nomes não sabia pronunciar. Quinoa. Lembro-me de pensar que quinoa era algum tipo de peixe. Portanto, casámo-nos na praia, num dia estival, de um azul profundo. Comemos e bebemos debaixo de uma tenda branca que enfunava como uma vela. E algumas horas depois, levei Amy sorrateiramente para o escuro, rumo às ondas, porque me estava a sentir tão irreal que pensava que me tinha tornado um mero reflexo. A neblina fria na minha pele levou-me de volta. Amy levou-me de volta, em direção ao brilho dourado da tenda, onde os deuses festejavam, tudo cheio de ambrósia. Todo o nosso namoro tinha sido assim. Bonnie inclinou-se para examinar Amy. A sua mulher é muito bonita. Pois é, é linda, disse eu, e senti o estômago vibrar. Quantos anos de casados fazem hoje? Perguntou ela. 5. Eu estava a saltitar de um pé para o outro, querendo fazer alguma coisa. Não queria que discutissem o facto de a minha mulher ser tão bonita. Queria, mas era que eles fossem à procura da minha mulher. Mas não disse isto em voz alta. Isso acontece-me com frequência. Não dizer as coisas em voz alta, mesmo quando devia. Contenho e compartimento a um nível inquietante. Na minha cave mais funda, há centenas de garrafas de raiva, desespero e medo. Mas nunca o adivinhariam a olhar para mim. 5. Data importante. Deixe-me adivinhar. Reserva para o Ustans? Perguntou Gilpin. Era o único restaurante fino da cidade. Vocês precisam mesmo de experimentar o Ustans, dissera a minha mãe quando nos mudámos para lá, pensando que era o único segredo ímpar de Cartago, na esperança de poder agradar à minha mulher. É claro, o Ustans. Era a minha quinta mentira à polícia. E estava só a começar.